anular 0 graus no 69, oficina 6255. Livre posto pista 10, oficina 6255. Serra na Animar. Estou sem estacionamento, a porta pronta a colar. Ininteligível, ok? Estamos também na Animar, está pronta a colar? Zero ingresso na Juliette, portão 4. 6200, segue o táxi via Juliette para o portão 4, 6200. Fazer a nave da Avianca, parque essa retaguarda. Ali, pushback, repostar. Aponta, o que o mundo tá pronto agora? Tá vendo, só confirmando? A nave da Avianca era parquear no 604. Faz a mesma, estacionar no mesmo, tá ali, pushback, pode pintar. Serra Serra, já está me matando, não tem tráfego para reportar no setor, reporta fora do solo do Pronorte. Recuar 207, Rio de Janeiro 340, prepare da Olinda da Morte e vai guardar em cópia. Da Olinda da Morte, não tem escolha. Eco Delta, notificação, autorizada a chegada a Mares, chame no ideal descida. Solo 239, solo 2019. Solo e a Serra Serra. 355, prossegue via Alfa, continuante da Juliette. Alfa, reporta Ariane, da Juliette. Açúcar 207, Rio, 340, pronto? Pronto, prossegue. Salvador, Rio de Janeiro, 340, nível autorizado, primeiro peso Lula 0, Esmap, VCT Lúbico, Barbacena, posse conforme. Decola da pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda e após Mótica. 1198, controle, acione 5563. Autorizado São Romônio, 34, 0, Esmato, Justo, Barbacena. Decola da 1-0, curva direita, da El, Leda, Mótiva, 19-8, controle, 5-6-3. 4-2-0-7, pode ficar no topo de estacionamento. 0-7. Solo 1-5-5-6. 5-5-6, prossiga. Posição 0-1, autorização ao Galeão. 1-5-5-6, Salvador Galeão, 360, nível autorizado, via Anteslu 1-0, Esmap, VCT Lúbico, VCT Barbacena, e após Foto, plano de voo. Decola da pista 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda, Foto Motiva. 1198 controle, 5570 transponde. 1142. Gente, prossiga visual direto para São Sebastião do Passé. Informe efetuando a travessia do Baía do Santos. Você está mantendo aqui a parte, vai manter o interior da Baía do Santos, vai prosseguir para São Sebastião e após... 5-5-6, após plano do estacionamento. Contar, Alberto. Telé 6255, ingresso no Juliette, portão 6, 6255. Tio Telematan, prossiga visual, com referências com o IACCR, estou me dizendo sobre o voo em Simão X, filho. Do 402, desce para 2000 pés, altimetria em Salvador, no 097, chama estabilizado no localizador. November Alpha, livre retorno a Salvador, corredor forte, informe para ingresso no Utilizado o táxi via Engenho Alfa, ponte espera da 10, chame torre 1895, QNH 10, 107, 107. Um oposto, afastado 10 milhas. Alfa CA 50 e com o tráfego adicional Alfa, outro Alfa CA 50 também na retaguarda do mesmo. Fique atento aos tráfegos. O POB do Guardião 07. E confirme seu POB. Salvador, muito bom dia, o SAM 3191, ponto de espera do 0, pronto. 3191, bom dia, linda decolagem do 0, vento 1 de 0 graus, 159. Nada, aliás, decolagem da 0, 07. Salve, Matano. 4207, Porto Velho, acionamento no 8. Geral está livre e após táxi. Autorizado, 4207. Juliette, Charlie, Vitor. Condições visuais, nível de voo no 05. Chame o controle ilhéu, a frequência no 0 decimal 1. Juliette, Alivito, chame Ilhéus, 1201. Charlie, Mike, chamou? Essa é a. Na rota? Mandando o Guardião 07 à sua frente. É, modelo linha 1, 2, 3, 4, 5, para coordenar com o tráfego. E o mesmo para o hotel Limatã. Alfa, Papá, Wolf, Índia, DCD Texas. Mais que essa roda? Agora um instante, o Charlie Mike. Não, posto. 91, decolagem 46, controle 2019, responde. 3191, obrigado, bom dia. Salvador, tá 3191. 3191, contato Radar Decolagem 5340 após 2000, vou em Leda. 340, 2000, direto Leda. 3191. Estabilizado, o azul 4082. 4082. De aproximação aliás, chama a Torre Salvador em 198 decimal 95. 1895, obrigado. Torre Salvador 4082 da Azul, estabilizado. Aí, Azul 4082, livre. Continua pela expansão, é ponto de checar. 95. Autonomia e alternativa? ...4207 autorizado táxi via parte 1 no Índio, até o ponto de espera, quando lá chama torre 118-95, ajuste na 0 na 7. Chamou o solo? Bona 790, número 2 para a cópia, aguarde. UCA, transição Caju. Salvador, até 3895, bom dia, autorização Guarulhos. 3895, Guarulhos 340, prepare da Elida Mótiva, número 3 para a cópia. Da Elida Mótiva. Diz que Charlie Mike na escuta. Da cópia. Salvador Guarulhos, 120 nível, DCT Dendê, DCT Arubi, DCT Mike Oscar, Serra Tango Índia, pode conforme. Decola da 10, primeira curva direita, saída cural inicialmente. 1198, controle, 5002 o transponde. Chato checada na final curta. Azul 4082, Netuno 80 graus, 149, autorizado, pouso, pista no zero. Obrigado. Classificando o plano para acionamento táxi. Quais táxi? 790, Recife, 370, pronto. Recife, 370, nível autorizado, guia up, eu esqueci 58, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. 1198, controle, acione 5577. Padrão 07, prossiga direto para a rotatória, chame o visual com campo. 577, gol no 790, reporte pronto para posicionamento. 95, Guarulhos, pronto? Prossiga. Salvador Guarulhos, 340, nível autorizado, veio o peso 10, bridge, o peso 16, Bravo Del Zulu, DCT Drive, e após conforme a rota. Decola da pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Mótima. 1198, controle, 5573, o transporte. Guarulhos, 340, peso 10, bridge, peso 16, da Galícia, pode conforme. Israel, linha da Monte, Fernando de Controle, responder 5573, portão 3 está pronto para o pushback aqui na mesa. 395, regimento correto, já pronto para o pushback? Afirmo, está pronto. Inicia de imediato? Afirmo. Livre após taxa? Livre após taxa, 3295. Retorno 8 0 graus, 159, autorizado a colapso no zero. Azul 4082 e bom. 082 prossegue alfa, reporte antes da Juliette. Me levar no setor para onde? O azul 4207, decolado 52, controle 119-198. 198-4207, boa tarde. Tome rotatória, visão com campo. Controle Salvador, azul 4207, decolou da Euleda. Azul 4207, contato radar regular, submantenha 340, após 2000, Euleda. Após 2000, Euleda 4207, subindo 340. Visão 91, chame Recife 251, Antônia 3395. 1251-3395, tá? 3191. Pode, boa tarde, senhor. Max Delta, desce para 2000 pés, o time 3 Salvador no 07, livre LS, chama estabilizado. São 8. Juliette 8, quase peraí. Tá, 3295. Número 67, canhão 4 horas. Cruzamento 1 no Sérgio. Torre tem 1-1-8, decimal 95, Kenegão no 0-7, boa viagem. Solo Golo 556, pushback, treinamento, posição 0-1. Solo 556, aguarde para pushback. Aguardo. TP5220, identificação, chegada à mar, hein? Siga na descida até o 06. Cruzamento na Lima, chama solo 2011, ó. Táxi. Tá livre, chamar a táxi, mesmo. Gente, estou recebendo no meu pé, confirme. Recebendo altimetria de 1 no meu pé, confirme. Gente, desse para 500 pés direto, tondinho, chame final proposto. 3895, boa tarde, pronto, modificado. 3895, além da cola, pista no 0, vento 180 graus, 14 nós. Além da cola, tá 3895. É 6213, Salvador Galeão, 360. Pronto, a cópia. Galeão, 360, nível autorizado, veio peso Lula 0, desmap, desse delúbito, Barbacena e Passo Fome. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Mótica. 198, controle, 5006, transporte. Na 3216, sem identificação, chegada a mar e desse mandei no 070, ajuste no 017. Na 3216, o transponder, e a saída da El, Leda, Mótica. Mike, Oscar, Tango, Litoral. Andrei, ciente, da Elia da Monte. Reporte pronto para o estacionamento. Controle de Salvador, Índia November Alpha, está visual com o campo. Índia November Alpha, chame torre 1-1-8-95. 1-1-8-9-5, Índia November Alpha. Trip 5220, está presente, foi Itaca. O botão está pronto para cópia? Salvador Vitória da Conquista, uma centena. Leval da pista 10, primeira curva será à direita, agora é Lefa, o CT Oploy após conforme. 1-1-9-8, controle, 5-5-7-1, transponde. 5-azul-4-2-0-7. Reduções. Espera. Meia, inicie redução para 2509. Colado 59, chama o controle 119.8. 198, você viu. Pro 9 a bola, 3 horas e 30, alterna a campanha. Controle tá 3. 895, boa. Bem autorizado o táxi via IJ Alfa, no ponto esperado no 0, time Torre, em 1-1-2-9-5, QNH 1-0-1-7, boa viagem. IJ Alfa, chama a torre, confirmando 1895, senhor. Afirmativo, gol. Obrigado, bom trabalho. Obrigado. Charlie Mike, agora está disponível no táxi, tem uma aeronave que vai ingressar agora no pátio 3, ok? O Charlie Mike. 3204-2107. Sendo para 2000 pés, ajuste 1-0-7. 2107, 3804. Mike, Eco Delta estabilizado? Estabilizado. Chame torre 1-1-8, edição 95. 118-95. O Charlie Mike autorizado, tá? Deixe apenas para Charlie 402, no pátio 3. Mike Eco Delta, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, ajuste na 0-7. Sente, Mike Eco Delta. Estou 1-5-5-6, mantenha o ponto de espera. 3204. Mike, na escuta? Charlie, Mike. Mantenha a Delta. Fazendo Alfa, autorizado final da 197, reporte na curtíssima, ajuste na 017. Autorizado final do 97, vai passar na curtíssima, em Jornal Vemberal. Pode confirmar o vento para o Mike Eco Delta? Mike Eco Delta, livre pouso, pistão na 0, vento 170 graus e nomeia nós. Livre pouso, Mike Eco Delta. Zero, nove, Danilo, é Costa. 1556, autorizado. Alinhar e manter cabeceiro no zero. 0556. Delta no solo 03, libera a direita e chama o solo 121.9. Mike Eco Delta, correção, libere na segunda direita, via Eco e chama o solo 121.9. 320, inicie redução para 1909. Será separado para 500, curva agora à esquerda para 1030. O limite magnética 100, sim, branco. É, vetoração esquerda 030, isso? Sim, esquerda 030 com limite magnética 100, sim, branco. Ciente, 100, sim, branco. 3804 está livre ILS, XR, reporte estabilizado. X-ray, reporte estabilizado, 3204. Na 3216, desço para 3, meu pé, ajuste na 017. Posição, Whisky Charlie Mike. Mike. Gol 1556, autorizado a decolar, pistão na 0, vento 170 graus, 159. 0 desse, mantenha 4, meu pés, ajuste na 017. Na 07, frequência livre para coordenação, chão de parede. A disse que na, no parte 3 só a versão geral. Se eu tiver que prosseguir para o parte 5 ou parte 4? Você está em contato com a mesma agora, distante, Eco Delta? Comodorini, November Alpha. 99. O vento 160 graus e 169. Ciente, informa bando de pássaros na final da nossa série. Ciente. Libera o Charlie Mike alinhar e manter, senhorita. Lima tem o Whisky Charlie Mike. Muito obrigado, Lima tem o Whisky Mike. Pois é. Muito obrigado aí pela coordenação. Na 3895, chame centro Recife no 251, alternando no 3395. 305, chame o controle em 119.8. Taxi via ID Alfa, ponte esperada 10, chame Torre em 1895, QNH 10, 1 7, boa viagem. Índia Alfa, ponte espera 1895, 0 7, obrigado, bom trabalho, boa 7 na frente. Boa tarde, Gol 1956. O 5220 está indo para a proa 090 para evitar a formação. 5220, envio ao quarto, proa 46 para o localizador. E para ajudar o controle aí, o centro, nós já estamos mantendo 140, está reduzindo mais. E ele é 3804. São 3804, completa aproximação, chame torre 198, 1095. 1895, olha. Controle, voo 1556, está cruzando 3500 pés. Tango Tango, irá seguir a nave da Gol para o ponto de espera Dama Zero, via Índia e Alfa. Ponto de espera Dama Zero, chame torre em 1895. Alfa Tango Tango. Dois de Gol, 1556. 1556, contato radar na decolagem, por enquanto, 3600. Mantém contato radar, não entendido com o pedido do final da mensagem, vai prosseguir na subida da El, Gol 1556. Afirmativo, contato radar, sube, mantém nível 360. 360, 32 no meio, vai atingir 3000. Proa 080, é impossível interceptar. 5220, curva então agora à direita. Proa 130, desça para 2000 pés, está livre ele. 130, 2000, livre ILS, 5220. 3216, desça para 2000, está livre ali, você pode estabilizar. Será estabilizar, 3219. Controle de Salvador, muito boa tarde. O Charlie Mike saiu na saída coral. Se possível, deu sinal uma centena. Catango Whisky, Charlie Mike, contato radar na decolagem. Subir mantenha inicialmente nível 100, direto coral. Ciente, princípio 100 coral, ciente. Na sequência livre. Qual é a radial de saída e a distância de Salvador? Nós, aeronave Charlie 150 livre para retaguarda, está livre, pushback após tarde. Qual é o azul 4463, Ilhéus, o nível proposto? 4463, Salvador Ilhéus, loja, tá de pacote? Siga, quando... Ao 330... Só confirmar novamente o local sobre voo? Só 3206. 304, no solo 10, libere na Fox e chame o solo em 1219. 1219, tá? 304, cola da 17, curva esquerda, corredor forte, mil pés, 1198, controle, acione 0125. Tá, 3-2, 1-6, estabilizou, passando Índia Serra e baixa travado. Voo 1790, autorizado, alinhar e decolar, pistão 0, vento 180 graus, 149. Tax 2 em 118, decimal 95, Mike Codelta. 7-1-0-7, aguarda. Plan 3804, prossegue via Alfa, reporte na RGDS. Alfa, Chambor Pax, como é que é com Delta? Os dois no meio, cheque trem, livre pouso, pistão no 0, vento 180 graus, 14 nós. 732 no meio, livre pouso. Azul 4463, Salvador Ilhéus, pronto? Pronto. Salvador Ilhéus, 180, nível autorizado, via Golf 677, decola da 10, primeira curva direita, saída da EL, Coral, 1198, controle, acione 50 no 2. Pista 7, Salvador Ilhéus, 180, via Golf 677, pista 10, curva direita, da EL, Coral, 198, 50 no 2. 4463, reposto para o estacionamento. Controle Salvador, haveria possibilidade de coordenar com o centro do Papatango e Charlie Mike, vai direto à posição Arupi, é pro ideal 239. Mike, coordenação com o centro, Whisky Charlie Mike. Aguardo, e a rota já foi voada visual várias vezes. Entre Whisky Charlie Mike. O 1864, Marcelo, pronto, cópia. O 1864, Salvador, Marcelo, pronto, cópia. Marcelo, 370, nível autorizado, via UPI-UISC 58. Decola da pista 10, primeira curva esquerda, saída PUCA, transição Caju. 1198, controle, acione 5020. 050, justo no 07. Estacionamento. Então, 3216, no solo 03, libera a direita e chame o solo em 121, decimal 9. 219, tá 3216. Controle, o gol na 790. Prossiga. Possibilidade de coordenar com o centro Recife da presente proa de Aracaju com 790. Afirmativo, agora estou fazendo ação. Patão Whisky Charlie Mike, autorizado direto a Arubi, nível 100 como final. E antes, Surita, muito agradecido a Arubi, uma centena, obrigado. E se possível, poderia ir no. Poxa, né, 6213, tem 129 a bordo, tromi 3 horas e 45, alterna Guarulhos para o táxi. Autorizado táxi, via Indy Alfa, ponte esperadão no 0, torre em 1-1895, QNH 10 no 7, boa viagem. Indy Alfa, ponte esperadão, boa tarde, 6-2-9. Tão 3804, observando o táxi 09 da Avianca, autorizado em direto na Juliette, portão 2. Zero, continua a aproximação, reporte uma cadeira externa, trem de pouso baixado e travado, ajuste no 017. Reportaremos. Alfa Tango Tango, decolado 205, chame o controle em 119.8. 198, Alfa Tango Tango. Controle Alfa Tango Tango, decolou, saí da arma, porra, nossa escuta. Potango Tango, contato radar na decolagem, se mantém nível 100, sai da. Tango, vai manter a injeção de 3000, Alfa Tango Tango. Whisky Charlie Mike, controle? Charlie Mike, paciente que se mantiver o nível 080 como final, será apenas o serviço de informação de voo e alerta dado pelo centro? Gente, o Whisky Charlie Mike, nível 080 está correto e disponível. Livre, resposta. Oxalé 6213, boa tarde, mantém o ponto de espera. Fernando Lima da Juliette, Luciano VM de Charlie, wait for fuck. 220, cheque trem, livre pouso 190, vento 180 graus e 122. Iremos checar. Cadê o confirmo? 1790, está livre de desvio, informe ao centro de Recife. Chame 12685, alternador 12545. Controle Salvador, gol 790. Gol 1790, está livre de desvio. Chama o centro Recife, 12685, alternador 12545. Sente, com Recife agora, 12685, 2545, 790. Juliette, Salvador, Serra, Novembro, India, Charlie, Red for Copa. Milhas, baixou e travou 5220. 5220, livre pouso, pistão 0, vento 180 graus, 149. Livre pouso. Turn, Momo, departure, AXC, Fly Direct, conforme o fato prelúdio. Salvador, departure, frequency 119.8. And this call que faz 027. Vai manter a restrição de 3 minutos ainda? É, se liberado, vamos acender até o nível, ok? É, nível 100. Alfa Tango Tango, restrito inicialmente a 3 mil pés. Temos 2 aeronaves em aproximação para chegada mais. Positivo, nosso escuta então. Vamos manter atingindo agora e mantendo 3 mil, nosso escuta. O Alfa Tango Tango. 4, 1, 2, 2 a bordo, 2 horas e 30 para mim, alternando Natal. Utilizado o táxi. Via Índia e Alfa, no ponto de esperador 10, torre em 1895, QNH 1107, boa viagem. Aqui no ponto de esperador 1895, 1017, boa noite. Desça para 2010, ajuste 1017. 2017, ficou 1962. Autorizaria Pro de Vitória da Conquista 254, Alfa Tango Tango, mantendo a restrição em 3000. Alfa Tango Tango, aguarde coordenação. Gol 1962, desça restrito a 4 mil pés. 4 mil restrito, 1962. Gol 1962, informação de tráfego. Momento, posição de 1 hora, 17 milhas, rumo oeste. Um Charlie 402 está mantendo 3 mil pés. Temativo. Cada 10, 4 mil restrito, conforme o 1962. Alfa Tango Tango, informação de tráfego. Momento 11 horas, 15 milhas, rumo nordeste. Boeing 738, em descida para 4 mil pés. Tango Tango Fênix. Alô, Ocean Air 6254, boa tarde. Informação Quebec, Rio de Janeiro, Santos. Leve 254 para Santos Dumont 360. Aguarde cópia, prepare da Eulia da Mótica. Da Eulidra, Eda Mótica, 625220. 5220, prossegue Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 05, atende para os sinalizadores. Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 05, atende para o sinalizador 5220. Oceania 6254, Santos Dumont, pronto? Pronto, cópia, o 6254. Salvador Rio, 360 no nível autorizado, via Ancazulo 10, ESMAP, DCT Lubic, DCT Barbacena e a foto conforme. Decola da 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Mótica. 1198, controle, acione 5036. Papá, mais tempo, Delta. Autorizado de decolar, pistão da 7, o vento 180 graus, 3 nós. Mótica, apertura 10, Mate, Lúcio, Barbaciana. 1998, controle, 03, do transponder, 6254, ao chão. 6254, entre as plantas, com estacionamento. Voltarei. Direita, voo 9962. Voo 9962, gente, desça para 2000 pés, está livre em LS, a porta estabilizada. Desvio autorizado, voo 9962. 864, autorizado na linha, manter cabeceira no zero. Oxana 6213, decolado, 24, chama o controle em 119.8. 19.8, 6213, boa tarde. Checo Delta, decolado, 24, autorizado, curva esquerda, aguarde instruções, transferência de comunicação. Autorizado, esquerda, curva, aguarde transferência, Delta. Zero, saindo da época. Só foi entendido 370, poderia tomar o resto da informação para a gente, contato radar na decolagem, submantém nível 360, saída da El Oceaner 6213. 360 da El Oceaner 6213, poderia voar direto Leda, está presente? Oceaner 6213, autorizado direto Leda. Leda, grato, 6213. 100.médio no 028. 737 da Gol tomando posição KBC no zero, iniciará a decolagem, ok? Ok, 7, ponto médio, cruzamento, marca com Delta. 4.017, azul 64, 180 graus, 3 nós, decolagem autorizada. Aqui é com o Delta, está presente, autorizado a iniciar a curva à direita. A radial é 330, afastando 11 milhas, confere? Afirma. Então pode manter a ideal 330, aguarde a estação de comunicações. Mantendo 330, aguardando transferência, marca com Delta. Estabilizado de LRXZ, pista na 0, igual 962. Quer com Delta 198, controle até volta? 198, controle até volta. 1895, igual 962. Patão Yankee, Sierra Serra, respeitou o plano de voo na estação Yankee. Torre, bom dia, agora 962, estabilizar X-ray, pista no zero. Voo no 962, tráfego avistado, pista no zero, pouso autorizado, vento 180 graus, 16 nós. Autorizado pouso, pista no zero, igual 1962. 1864, decolar 227, controle 1, 19, decimal 8. 198, igual 1864. Então ligou 1864, passando 2000 pés na saída Fuca, Aracaju. 1864, contato radar na decolagem, subir mantém nível 370, saída Fuca. Fuca ao 370, voo 1864. 4076, informações de tráfego, aumento a posição de 11 horas, meia dúzia de milhas, rumo sudoeste, um Charlie 402, mantendo 3000 pés. 5 Charlie Mike, 58 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado. Chame controle Ilhéus, frequência 120.1. Chame 6213, foi direto Print. Print 6213. Quer com Delta, né? Controle. Tá, sua escuta. Mike, a vai efetuar sobrevoo sobre Porto do Sol? Tá, inicialmente aqui Ponta da Laje, depois São Sebastião do Paseca, Deus, Madre de Deus, retorna a Salvador. Gente, Mike, a Delta no meu pé, escuta permanente do controle. Meu pé na sua escuta permanente, Mike, com Delta. Até o limatão? Primeira chegou? E cadê o plano de voo junto à sala aí? Checa rádio, está 2/2 inteligível. Azul 4076, desse mantenha 2010, está livre LS, não posso estabilizar. 2000, tem livre LS. Papapá, Alfa, Tango, Tango, livre, extensão nível 100. DCT livre, negócio conforme. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Motiva. 1198, controle, acione 5042. Mike, Eco Delta autorizado. Livre, função 1510, se for ser desligado. R62, 13, chame 135, 1251, alternado no 3695. 1251, 335, confirma? Alternado no 3395. 1395, alternado, muito obrigado, boa tarde. Mais 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Papa Tango Lima Hotel Juliette, radio contact, flight to plane level 200, bomb departure. Hello, Apple, flight level 200, Papa departure, Lima Hotel Juliette. Patango Lima Hotel Juliet, confirm if you have sick people on board. Affirm, Luna Hotel Juliet. Roger. 09, atento ao follow-me de freio no través do 8. Que a Codelta confirmando vai para que parte? 64, chamo centro de pista no 2685, alternando no 2545. Só a primeira é no 2685? Afirmativo, alternando no 2545. 2685, 2585, boa tarde. SAM 3290, a senhora identificação está autorizada a chegada a Mari, esse mantém nível 1-0. Alô, 6254, pode ser? 6254, aeronave da Boeing já passou a retaguarda, autorizado o... Correção, mantém a posição, aeronave de pequeno porte vai passar a retaguarda, pode ser autorizado, mantém a posição, 6254. 54, né? Azul 4076, duas milhas de Simbra, campo à vista. Azul 4076, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste no 07. Guardando no 0 livre, 1017 o ajuste, 4076. Está confirmando, vai para o parte 4, autorizado o início de táxi, reporta para ingressar no parte principal. Tango Mike aqui, o Delta na escuta. Autorizado início de táxi, reporte para ingresso no pátio principal, irá para o pátio 4. SAM 3290, esse mantém nível 050, ajuste em Salvador 1097. Autorizado Salvador, Belo Horizonte, direto Dendê, após direto Arubi, após direto Romeu, Alfa, Lima, Yankee, Tango, após direto nível 100, saída Coral, decola da 17 direita após decolagem, código 5011 e o controle 119 desse momento. 49. Livre, pouso 110, 4076. Se não embaixar o travado? Afirmo. Tango. Aguarde coordenação. O Oscar do Lauro. Aproximadamente um minutinho e meio, a aeronave já está ingressando via parte 3.